Boa noite, ouvinte. Não faço ideia a que horas você está vendo esse programa, mas como ele é sobre um assunto pertinente àquelas horas relaxadas do dia, e como a maioria de vocês não são DJs, vigilantes ou enfermeiras, imagino que essas horas costumam ser noturnas, e portanto esse boa noite extenso e meio maluco, assim como alguns de nossos sonhos. E sim, são sobre eles que irei falar, ao som de algumas canções sobre o tema. Seja bem-vindo a mais um podcast Space is the Essence, para a segunda parte da série O Sono e o Sonho. E se caso você seja daquele grupo que afirma não sonhar, saiba que todos nós sonhamos, apenas nem sempre lembramos. Normalmente esquecemos 90% deles, pelo menos é isso que os cientistas afirmam. Mas antes de aprofundarmos o tema, fique com uma bela e sonhadora canção composta por Sufjan Stevens, Interlude 1, Dream Sequence in Subi Circumnavigation. Thank you. Strange things take place in my moon dreams. As the lonely and loveless hours go by, your face takes its place in every moonbeam. Moon dreams bring thoughts gentle as a sigh. Sensation. Moon dreams may be fascination. Love can be our destination. You and I can share this dream. Wishing for you in my moon dreams. As the lonely and loveless hours go by, will do until you can share all my dreams. Moon dreams, moon dreams. Moonbeams in the sky. E essas últimas duas foram os grandiosíssimos Buddy Holly e Miles Davis, ambos com uma canção de mesmo nome. Porém, as semelhanças param por aqui. Moon Dreams foi composta em 49 por Miles, e a segunda foi escrita uns 10 anos depois, em 59, por Buddy, um dos pais do rock and roll. De acordo com pesquisas, entre 18 e 38% das pessoas dizem ter experienciado sonhos premonitórios. E mesmo aqueles que nunca o tiveram dizem acreditarem na possibilidade. Porém, dificilmente você verá alguém no teu sonho que você nunca tenha visto. Talvez você só não se lembre da pessoa ao vê-la atravessando a rua na semana passada, mas de alguma forma ela ficou na sua cabecinha. Troubles in dreams, send them all away, put them in a bottle and across the seas they stay. Speak not of misfortune, speak not of your woes, just steal yourself for holy death, crouching by the door. Writhe and sway to music's pain, searing with a sighs, caress death with a lover's touch, for it shall be your bride. the rain. Put them in a bottle, and across the seas they'd stay. Slash the gold and whip it snaps, cross the lover's sides. The earth trembles without remorse, preparing for to die. Salty ocean waves and sprays come crashing to the shore. Young loves down on barroom floors. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Put them in a bottle, across the seas that stay. Violence echoes through the land and heart of every man. Life steps existent wounds, pus runs through matted hair. Midnight air, cutting entrails in its path, blood runs without care. Excrement filters through the brain. Filth covers the body pores to be cleansed by dying time. Wrap your troubles and dreams, send them all away. Them in a bottle, and across the seas they'd stay. E essa foi Nico com Wrap Your Troubles in Dreams. Uma boa técnica para desafogar seus problemas ou medos, os resolvendo simbolicamente através de seus sonhos, e depois, quem sabe, os interpretando da sua forma. Para começar, é interessante que escreva-os em algum lugar, ou desenhe o que você lembra desses sonhos, como é o caso de um amigo meu. E um dos sentimentos mais vividos intensamente nos sonhos é a ansiedade. Pois é, emoções negativas são mais frequentes do que as positivas. Para ilustrar um pouco essa ideia, tocarei dois números nesse estilo, meio tenso, meio sombrio, canções feitas com colagens e climas. A Dream Upon Waking, de John Bryan, e Read It Sleep, do The Books. Uma banda especializada nessas maluquices. Mm-hmm. researcher was able to compose aleatoric music. Bem, agora falarei de outra banda que consegue criar climas sombrios e parece não ter encontrado a porta de saída do Magical Mystery Tour. A banda se chama Circulatory System e é uma criação do músico e artista plástico Will Cullen Hart, que iniciou as atividades do grupo em 2001. Deixo duas canções que indiretamente remetem ao tema da noite, de dois discos diferentes. São elas IUE e Should a Cloud Replace a Compass, novamente da banda Circulatory System. Bye. E essa foi Flying, dos Beatles, justamente do disco que parece ter inspirado os caras do Circulatory System, inicialmente projetado para ser lançado como um EP duplo, como a trilha sonora de um filme que acabou sendo um fracasso. Magical Mystery Tour possui grandes canções, e boa parte delas possui essa vibe de fantasia e magia, frequentemente associada aos sonhos. Aproveitando essa onda de fantasia e ilusão, fique com Bad Days, dos já tocados por aqui, Flaming Lips, sobre como nos seus sonhos tudo é possível, e como diria Dylan, as coisas realmente naturais são os sonhos, os quais a natureza não pode tocar com a decadência. Mas antes dos Lips, e enquanto pensa sobre essa frase, fique com o também já tocado por aqui, John Lurie, com Dream Lane Driving, de Lembrando que esses foram os Flaming Lips com a maluquinha Bad Days. Como você já deve ter percebido, sonhos são extremamente difíceis de se lembrar. Porém, estudos mostram que quando uma pessoa é acordada naquele estágio chamado REM, há uma maior chance dela de fato recordar do sonho que teve. E nesse sentido, o advento dos despertadores certamente facilitou esse lance. E novamente John Lurie no programa com Dream Lane Driving, que você escutou antes dos Lips. E agora outro figura meio desconhecido por essas bandas, Randy Newman. Na verdade, seu trabalho é mais conhecido nas trilhas dos filmes da Pixar, Toy Stories, Monstros S.A. e Carros. Newman recebeu ao todo 20 nomeações da Academia por suas trilhas. Mas aqui ele canta sobre um sonho que ele teve ontem à noite. Com vocês, Last Night I Had a Dream, do grande Randy Newman. There's no need to find a reason for your dreams, for there is always more to dreaming than there seems to be. And I'll be thankful if throughout my life you dream of me. It's all that I could ask for while I live. A dream is such a lovely gift to give. Your fragile beauty caught me in its web. and I am held by every silver strand of love you spin. Here in a swirl of sleeping circles, all my dreams begin. Dreams that somehow always end with you. You're the one that makes my dreams come true. Sleep is lovely when you sleep next to me. And while you're dreaming, let your thoughts all run free. But if I could understand what makes you free, then I would capture you and hold you for eternity. But I'm afraid that would destroy the love you feel for me. And loving you is how it has to be. Reasons don't mean anything to me. Loving you is how it has to be. Reasons don't mean anything to me. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. E esses dois últimos foram Don McLean com No Reason for Your Dreams, seguido de Roy Orbison com In Dreams. Roy Orbison, infelizmente ainda muito associado à canção Pretty Woman, foi um verdadeiro hitmaker nos anos 60, quando 22 de suas canções foram parar no Top 40 da Billboard. Nos anos 70 ele deu uma sumida e somente nos anos 80, com justamente essa canção que você acabou de escutar, In Dreams, sua carreira foi revisitada graças a outro ícone associado aos sonhos, o diretor David Lynch, que escolheu a canção para a trilha de Veludo Azul, um filmaço lançado em 86. Lynch uma vez disse estar na escuridão e na confusão é interessante para mim, e é um pouco sobre essas coisas que muitos sonhos são. Outra pessoa que também se interessa por esses mundos estranhos experienciados nos sonhos é a cantora britânica Kate Bush. Mas ao invés de falar mais a respeito, deixarei você viajar em seu mundo particular. Com vocês, Kate Bush, com Army Dreamers. E agora uma pequena sessão nacional mais relaxada, com o saudoso maestro Tom Jobim e a sua Dreamer, seguida pela Portal dos Sonhos, da banda Cérebro Eletrônico. Thank you. E como se pesadelos não fossem ruins o suficiente, há um distúrbio onde as pessoas se batem, se chutam e até gritam enquanto sonham. Pesadelos tão violentos podem ser um sinal de alguma doença cerebral futura, como o mal de Parkinson ou algum tipo de demência, de acordo com uma pesquisa publicada em 2010 no jornal Neurology. E para ilustrar um pouco esse estado de confusão e medo, fique com o esquizofrênico e gênio Brian Wilson, do disco beatboyiano Friends, de 68, com Diamond Head. Na sequência, mais duas canções que falarei depois. Thank you. like to know. Did I touch your hand and did it feel like snow? Try to understand what I've got you on the phone. Did I hurt you like I know I can? Tell me why you'd ever want to leave your loving man. Try to understand, please try to understand. Was I in your dream? Was I in your dreams? Does a dreamer die when his dreams die too? About you, I can't say what any of that means. Was I in your dreams late last night? Did you hold your pillow? Did you squeeze me tight? I just want to make everything all right. Was I in your dreams? Was I in your dreams? Você acabou de escutar Wilco fazendo a pergunta musical Was I in Your Dreams? E antes disso você escutou Tired of Silly Dreams, da banda Mesophone, extremamente recomendada quando o assunto for sonhos, circos ou qualquer forma de surrealismo. E sim, se você quiser, você pode ter os chamados sonhos lúcidos, onde você é capaz de participar conscientemente das realidades paralelas vistas nos seus sonhos. Para isso, pesquise a respeito na internet ou com seu psicólogo. Ambos provavelmente te darão alguns exercícios para você chegar nesse nível de consciência. Pode levar um tempo, mas segundo meu amigo Valkyr, vale muito a pena. Fique agora com a banda Bell Orchestra e a canção Recording a Tunnel, The Horns Play Underneath the Canal, seguido por M. Ward com a canção Bad Dreams. We're weaving through a crowded room. I ask you to be my best friend too, and then I lose ya. On a steamer with a small city band, I'll chase you through the room again. You're gone before the next dance ends. I don't know what it means. She says, let's go home. Essa última foi a balada Relax In My Dreams, do homem banda Eels, uma ótima recomendação da amiga Fernanda, há uns anos atrás. E para fechar, lhe apresento duas soníferas canções que remetem ao tema da noite. A primeira é uma versão da linda e mágica I Wish I Was In New Orleans, composta por Tom Waits, e aqui interpretada pela atriz Scarlett Johansson, do disco Anywhere I Lay My Head, inteiramente dedicado a esse monstro do cancioneiro norte-americano chamado Tom Waits. Na sequência, fique com outra fera, Leon Redbone, com a simpática e sonhadora A Dreamer's Holiday, do disco Up a Lazy River, de 92, apesar de não parecer. Bons sonhos a todos e a você que ainda está escutando esse programa, isto é, se ainda não dormiu e se sucumbiu a esse universo fantástico e maravilhoso composto pelos sonhos. Termino com duas citações a respeito deles. Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos, disse Shakespeare. Creio que o homem sonha unicamente para não deixar de ver. Pode acontecer que um dia jorre a luz interior em nós e nenhuma outra nos será mais necessária, disse Goethe. E ainda que me esqueça, no fundo dessa falação toda, você escutou Astor Piazzolla e Gary Burton com a música Laura's Dream. Novamente, bons sonhos e continue lembrando... Pace is the essence. The whiskers on my chin. Esse programa foi trazido para você pelo blog Paces the Essence e apresentado por Igor Moura. Espero que tenham gostado e aguardem o próximo programa. Como?